Bahia, 36859, informação Índia, autorização Curitiba. Tá 3859, autorizado para o aeroporto de Curitiba, via peso 21 no nível 360, saída Arbor, transição Elefa após Nitibu. Decolada pista no zero, fazer decolagem, primeira curva à direita, aciona 5026, controle 120, decimal 8. 3859, está autorizado para Curitiba, via peso 21 nível de voo 360, Arbor Elefa após o Nitibu. Pista no zero, curva direita, 5026, controle 208. 3859, contagiamento está correto, chama pronto, portão 3. Chamaremos. Voo 2196, portão 62, é para o posto de acasalamento. Cruzado em nível de voo 045, mantém referências visuais, voo direto de Siri. Voo de Siri, está até o zero para negativo, na frente de Siri, o voo mínimo. Retorno na rota, voo no 891, pode conseguir na esquina. Olá, Cristina 7, vento 100 graus, 129. Chamo sempre 288, alterna 1 no 260. 288, 260, alguma serviço. E essa batalha de segurança. Estamos no Luciente, mantém os corredores, 1.807, ajuste na zero no meio, reporta Paris. Brisa Juliette, 1.510, via corredores, ajuste no zero no meio, reporta Paris. Vai fazer broadcast, você está presente, foi mudado de regra para Serra Índia, Romeu Índia, no 06. Esse é o Golf Quebec, modificado no 1108. Esses visuais, nível de voo 065, direto Siri, informa o estimado do pouso. 1130. 30, copiado. Pelo November, mantenha... E como foi de Albuquerque, né, pelo November? 168, 3 horas e 40, com o piso alternado. 3304, aguarde pro táxi. Aguardando. Direto de China, aguardando apenas a ascensão. Vai cruzar com tráfego nessa posição de 12 horas no meia milha, rumo nordeste, está passando 035, descida para 2506. Após a passagem do mesmo, está autorizado nível de voo 085, nível de voo 250. Pista na 0, via Pati, Taxi Índia, no ponto de espera Torre, no 8095, QNH no 0, no meia. Taxa autorizada ainda, Pantera da 1-0, 1-1-8-9-5 a torre, ajustado 1-0 no meio, gol 2-1-9-6. Está 3-3-0-4, seguindo o Boeing da Gol, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista na 0, via Pati, Taxi Índia, o ponto de espera Torre, 1-1-8-9-5, QNH 1-0 no meio. Segue o voo até o ponto de espera, 2-9-5, está 3-3-0-4. 9, pode voar a Pati, lá. 3179, estamos sempre Recife, frequência 1251 e solicita para Edmótico. 1251, tenha um bom dia. Tamo voo. Bruno 891, autorizado RNAV, reporta para Santo Sérgio, 366. Reportará Sérgio, 366, Bruno 891. Controle, Sérgio, 386, com a linha. 3896, adiciona a identificação, desça para nível de voo 1110, reduza para 250 nós, via chegada a Mari. Estamos com 250 nós. NR63-1-1, mantenha a proteção Victor 368, está autorizado a, o procedimento a partir deste ponto. É, reduz agora para 200 nós, esse é o número 2 na aproximação. Redução 2309, processo 368. Chamando 368, NR6, número 1. 3191, eu estou recebendo a proa 200 no radar. A proa enviada 368 a 2005. 2005, está mantendo 368 aí. A gente é qual da 10, gol 2, 190. 3 que cruzou autorizado, direto para a ASA, reporta visual com campo. Já está visual com campo, só está na mais próxima. Grato, pelo bom. Estou na venda, autorizado nível de voo 085. Estou na venda, informa o estimado do pouso. Copiada, Sul November. Serra Vitor 366, voo no 891. 891, chama Torre 1 no 895. 895. Torre Salvador, bom dia, voo no 891, sinal RNAV da 10, quero usar. Brinda Juliette, vou direto para a ASA. Para a ASA, Juliette. Controle 6302, condenação por interesse do Guará, Caraju. Precisa exatamente manter a posição das passageiras com atendimento médico a bordo. Vai manter alguns minutos a posição. Sujeito ciente, informe quando pronto para ingresso ou para retorno. Condará, 7304. 1891 no vento 1100 graus 8 nós, autorizado pouso no 10, precisa uma olhada para a estação passada. Ciente, autorizado pouso no 10, voo no 891. 018, obrigado. Chama agora no 2685, 2545, Xené 63 no 2, bom dia. É isso, tudo bem. Sou 2171, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 6. Autorizado o procedimento RNAV, parte do servidor 368. 4000 pés, 10 no 6, partido 368, autorizado a RNAV do 2171. Sou Salazar, bom dia, gol 2196. 2196, contato radar na decolagem. Para nível de voo 360, vou direto para o Leda. Ok. É, 360 direto Leda, só que a gente vai te dar umas informações. É, posteriormente vou a Leda, mais 7 milhas da proa já foram a Leda. Pode chamar a torre, que ele usa? Resolu Torre, 1 no 895. Grato. Torre Salvador, aquele carro de Almandia, está passando isso que ele usou. Eu achei que o Zulu vai para a rotatória e fazer espera, que espera na rotatória, pode descer para mim, o país aguardando para conseguir final o site. Afirmativo. Pode fazer espera ali na vertical da remarcação. Autorizado, vai remar, deixa o câmbio feito. Eu vou. Salvador, muito bom dia, Janela 631, estabilizado o final do procedimento Renato da 10. Já 31, continua, pessoal, a senhora vai autorizar o pouso. 366, conduzindo sinais, voo 2171. Atingimos centena, alfa, voo puxado. De 98, decimal 95, Kenia Gama 06. 060, reduza para 2009. 060, reduzido de décimo. Título novembro, tudo restrito para o nível do voo 045. 045 restrito agora, o título novembro. Até cruzar com o tráfego que está na sua posição de 9 horas, 4 milhas, rumo nordeste, descendo para o nível 060. Carlos Alconcampo, Vitor de Juliette. 30 Juliette, chama a torre 1895. Salvador, Papacango, Vitor de Juliette. Juliette mantém espera na rotatória no 1500 pés, aguardando o busque final no 7. Rotatória, aguardando. Prossiga, Oscar Golf Uniforme. Oscar Golf Uniforme, frequência livre. Chama para autocoordenação 1234, bom voo. 15, livre à direita, chama 219 solo. 219 direita. César, chama 0 no meia, após o TAP, que é a redução 366, autorizado o procedimento Renato, reporta no final. Para 2516, de TAP 366, reporta no final. Exulo November, autorizado nível 085. Campo Vista, gol 2171, estabilizado. Gol 2171, chama a torre 1 no 895. 2975, motor em 2171. Brasil de Anóis, pista molhada, pista só passada, utilizado por uso. Comando 080 com 06? 080 06. É. Um táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Alfa, Taxi Juliette. Vai ter o seu pouso. Claro. 2196, chama o centro Recife, frequência 1251, alterna 1238. 1251-1238, Recife, 2196. Siga, Papa Romeu, Whisky, Golf, Oscar. Oscar, Golf, Kilo. Mantenha referências visuais. Muda para a frequência da autocoordenação. Tem a frequência livre a partir da presença. Oscar, Golf, Kilo. Seu Whisky, Golf, Oscar. Desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no meia, reduza para 2009. Pode estar para o voo 3868? Pode estar para o voo 366, o 3896. Que nome, senhora? 3896, ciente, só mantenha 2209, após o TAP voo cerrado para 368. Isso, eu vou aprender, eu tomo a separação com a aeronave aí, cada um para frente. muito pela esquerda aí e já mantém a final 17, jogador de sucesso. Thank you, M3, 1-1, autorizado táxi Alfa Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Então, 3304, confirme a situação a bordo. Qual o meu Whisky Golf Oscar, pronto, 4? Whisky Golf Oscar está autorizado Serra Bravo, Mike Kilo, rota conforme o plano de voo, nível 100, saída Arro por Elefa após o piloto, decola da pistão 17 após a decolagem, curva direita, aciona 5035, controle 120, decimal 8. Zulu, vice-presidente, espera da prévia. Pode prosseguir para o 97, eu espero o Zulu. Aqui é o Zulu, já tem pouso autorizado no 97, vento 080 graus, 8 graus. Zulu, não. Luta em Juliette, visual, consegui então até enrimar, consegui até enrimar, aguardando instruções de conseguir pouso ou espera novamente na enrimada, hein? Juliette, Juliette está reduzindo, está visual, vai... já espera. Possível espera na enrimada, hein? É, aguarde para instruções, espera ou se consegue na aproximação, aguarde. Pode esperar pronto, 3304. 95. 95. Papa Romeo, Alfa Golf Charlie. Alfa Golf Charlie, continua a pressionação, aguarde a progressão de pouso no vento. Confirme o vento? Vento 080 graus, 8 mais. Se possível, solicita o cancelamento e base para o 7. Ok, aguarde instruções quando passar o NDB Simbra. 2171, solo 22, direito 21, lado solo. Vai para o sinal de animal, pode prosseguir na aproximação, aguardando a autorização de pouso. Segue na aproximação, aguardando a autorização de pouso, informe que perdeu contato visual com o Instituto. Ok, está em torno de 2 milhas à sua frente, continue. O Zulu afirma o livre pouso, pistão 17, vento 080 graus, 8 nós, após o pouso se prepare para levar a pista lá na interseção, para deixar a pista ali para o direito. Sim, Matheus, vai levar na Quebec, após o pouso, para baixar de travado, finalzinho a curva da 97, que resolve. Tupã 3304, autorizado a decolar 10, vento 100 graus, condição 080 graus, 7 nós. Sim, Tupã 3304. Autorizado, chame para ingresso, com vocês. Então, por favor, Fichari, cancela o voo IFR agora então, os 23. Autorizado à esquerda para a base da 17. Vou, Fichari. Autorizado, chame para ingresso, com 17, hotel Yankee. Condição, mantém a posição, certo? Tem a posição. Zulu, solo 23, livre esquerda na Quebec, faz 180, guarda para ingresso. Controle, Eco Zulu November. Eco Zulu November, prossiga. Eco Zulu November, nível de voo 065, sim. Com 2171 no Via Alfa, reporte antes da Juliette. Do Salvador, mantém nível de voo 065. O estimado permanece, 1145. 1145. Em Tcheco Zulu November, frequência livre, monitora para informação de voo e alerta as frequências do centro Recife. 1288, alterna 1260. Passou o 366 com a pista vista, tá 3896. 3896, chama a torre de frequência 1895. 895. A torre está 3304, decolando, escuta. 304, contato radar, sua para nível de voo 360, após 2000 pés, voa direto e leste. 360, após 2000 leste. Vira direito então, Juliette, que o outro lá está afastado também, mas pode virar direito então, fica aqui daqui até que o próximo outro jogo. Zero grau, 7 horas, autorizado posto. Livre posto, voltar. Porra, no 8, decimal 95, quem negar no 0, no 6. Oxalá 63, no 1, autorizado, parte principal, portão 02. Principal, portão 2, obrigado, 63, no 1. Golo 891, de passagem ao Airbus da Avianca, após o ingresso em Juliette, portão 03. Tá, passagem da aeronave da Avianca, após o ingresso em 03, 891. Entendo e aguardo antes da interseção para ingresso no estado. Whisky, Golf e Oscar estão autorizados para chamar o táxi, vai seguir as duas aeronaves que estão lá 17, taxando para levar a pista. Foi 896, sinal machado checado. 396, autorizado pulso, pistola 0, vento 0 graus. 8 nós, pista molhada ainda na verificação passada. 7, 6, 4, 3, 8, 9, 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. Autorizado Juliette, portão 1 a 0. Juliette, 10. Autorizada, né, Matheus 0. Meu Charlie Alpha Fox, está pronto para a cópia? Papa Romeo Charlie Alpha Fox, está autorizado Serra November Vitor Romeu, decola da Enrimar, com proa sul, segue corredor axé, a 1 no meu pés, aciona 0167, controle 120, decimal 8. Só 3859, autorizado a colar 10, vento 100 graus, outra mais. Confirme a autonomia. Estacionamento torre, nono 8, decimal 95, QNH, no 0, no meia. Paulo, Salvador, bom dia. 3, 2, 9, 6, 7, 6, 0. 6, 0. 1, 2, 288, alterno 2-0, restrita 304. Patango Whisky, Kilo Zulu, prossiga. Alta Yankee, mantém a posição. Te mantém a posição também, hoje com o Whisky confiante. Controle 259, decola de 29. Controle 119, desce a posição 208. 208, 259. Via Golf 677, nível 160, saída coral, decola da pista 10, após a decolagem, primeira curva direita, aciona 5053, controle 120, décima 8. Telefone. 360, 2P telefone, 3859. Papatango Whisky, Kilo Zulu, pronto, cópia. Papatango Whisky, Kilo Zulu, está autorizado, Serra November, Charlie Lima, roda conforme o plano de voo, decola da pista 97, curva direita, corredor Axé, 1.000 pés. Aciona 0162, controle 120, décima 8. Kilo Zulu, Cotejama, está correto para o acionamento Tax Torre, 18, decimal 95, QNH 10, no meia. Torre, o Tchala Vofox está fora do solo, para orientando aí a... Foi o cruzamento da 10. Já nessa Fox, pode tomar apoio do farol de Itapuã para o cruzamento imediato do campo. Informe cruzando pela lança da 1-0. Sete, o cara na Fox. Desligo autorizado a acionar ETAC, champanhe e lança no 7. Oficial Tremanco autorizado a lança no 7. Tá bom, o Whisky Golf 3. Confiante, vai decolar aos 3-3, chama o controle 2-0, sua 8. 0-8, boa. Charlie Fox, você some seu transponder 0 número 7, normal. Whisky Golf Oscar. Contato radar. Suba para nível de voo 1-0-0. Sem restrições. Cargo. Até na restrição na árvore, o Wolf, ó. Charlie Fox cruzando a final da 1-0, prossiga pro do farol de Itapuã, chama o controle 2-0 e sua 8. 1-0-8, Alfa Fox. Para o táxi, o Wolf. Cruzou autorizado táxi, chama para ingresso no 7. Romeu, November Oscar Whisky, pronto, cópia. November Oscar Whisky está autorizado. Serra, November Juliette, Delta. Rota conforme plano de voo, decolada pistola 7, curva direita, corredor Axé, nível 045. Restrito ao número 10 até a liberação do controle. Transpondo 0130, controle 1208. Fala, Rafael. Alfa Fox, número 3, corredor Serra, passando o travesso fora da barra. Sete, solicita prosseguir 500 pés, senhora, no corredor Serra, vai chamar na barra. 500 pés, então, tá ali, Alfa Fox. Alfa Fox. Ah, meu nome é Ambrosio Whisky, cotejamento está correto, confirme pelo B. Sete, pro acionamento táxi, torre no 8, decimal 95, QNH 10, no meia. Patango Vitor Índia Juliette, prossiga. Vitor Índia Juliette, aguarde o número 2 para a cópia. Vamos direto. Comitando 2, reporta para o ingresso na terminal Ilhéus. Comitando 2. Celta IEC decolou os 35, controle 208, IEC. Aciona 5047, controle 120, decimal 8. Autorizado para São Paulo, Pesolo 10, por base 360, Baião Leda Mótima. Decola da dança, curva direita 5047 e 1208. Rotaria em contato radar, se voltar a nível de voo 060, direto coral. Solta aí, que foi visto aqui o cancelamento, voa 5 arredores para Terra Delta, Lima Oscar. Terra Hotel Yankee, modificado no 136, mantém o meu pé, escolhido a Serra e passo para o Dabá. Passa para o Dabá, Jovem. Serinho de Juliette, autorizado Serra, no voo do Charlie Lima, rota conforme plano de voo, decola da pista 107, curva direita, corredor Axé, a 1 no meu pé. Aciona 0160, controle 120, decimal 8. Decola o stream, eu chamo o controle 120, isso é 8. Isso, passou, isso é grato, beleza. Autorizado. Controle, Salvador, controle cardeal, bom dia, está passando o estilo do bom. Guarde. Vamos ver o uísque Golf Oscar, retração para evitar tráfego, curva agora à esquerda para 240, o limite é ultrapassar o nível de voo 050. 240, limite 050, Golf Oscar. Whisky Kilo Zulu, o número 10 que eu desço é atenta ao tráfego do Sierra Hotel Yankee, na sua posição de 9 horas 2 milhas, mesmo rumo mantendo o número 10. Autoriza 2500 pela radial 251, Whisky Kilo Zulu. Kilo Zulu, atenta ao tráfego informado, autorizado 2500 e Oscar. Guarulhos, via Pêsulo 10, Taubaté, nível 340. Saída da EL, Leda Mótiva, decola da pista 10, após a decolagem, primeira curva direita. Aciona 5043, controle 120, decimal 8. 3663, Guarulhos, 340, via Pêsulo 10. Decola 10, da EL, Leda Mótiva, curva direita. 5043, responde 1208, controle 3663. Está 3663, o cotejamento está correto. Chame pronto, questão 1. Obrigado. Tá, leva Fox, presença livre. Autorizado em ingresso, aliás, decolagem, né? Tivemos 080 graus, 8 mais. Autorizado, Serra Italiana. Passou. Serra Italiana, informa o tráfego nessa posição de 11 horas 10 milhas rumo Nordeste, mantendo no meu pé. Serra Aquilo 76. Passado 366, visual com o campo, o 1184. O 1184, autorizado para o procedimento de nave. Chama agora a torre em 11895. 295. Para o Xavier 63, o voo, a quinta linha de autorização 360 para Guarulhos. Autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via peso Lula 0, Taubaté, nível 360. Saída da Euleda Motiva, decola da pista 1-0, após a decolagem, primeira curva, direita. Aciona 5045, controle 120, decimal 8. Tem uma simples de motor 360 para Guarulhos, via peso Lula 0, Taubaté. Decola também da Euleda Motiva, primeira curva, direita, 0-4-5, 108, o controle da Euleda Motiva. Passaram 6-3-1, o cotejamento está correto, chama pronto, função 2. Passaram, muito obrigado. Será 1-3-4. Confiosa, no 3-4-0. 7-2-6, tem condições de voltar a RTP-369? Tem uma chance, cara. Vou direto para RTP-369, UTA 3-7-2-6, autorizado 4.000 pés, hoje no 0 no 5. Tá, com 1.500, desce para 4.000. Quando o 369. Zero, zero, zero. Aciona a identificação. Após o Abduz, voa Mari para interceptar a via chegada Mari. Descida autorizada até nível de voo 050. Esse 9000, autorizado descida para nível 050 e suporta para mudança de regra. Azul 2762, puxa, estacionamento. Azul 2762, está livre no pátio 3, chama táxi. Chamareta. Mike Delta, ciente. Salvador, muito bom dia, meu nome é 48, tem informação. Aponte. 48, aciona a identificação, deixa para nível 060, vou direto Mari. 060, Mari, qualquer coisa. Pode ficar Mike Delta, chama a torre de frequência 11895. 11895. Boa. Sierra Hotel Yang, 23.000, Salvador, frequência livre. Lógica, prossiga. Está autorizado em ingresso, eu posso ligar 35. Está até 4.500, certo? Ajuste no 0 no meio, direto rotatório. Ajuste Salvador no 0 no meio. Solos 45, direito 21, decimal 9, solo. No nosso solo, 1184. Sim, quem chamou? Tá, da... com referências visuais, a gente chama zero no meio em Salvador, até nível de voo 055. Já do táxi de Alfa, reporte antes do táxi em Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, gol 1184. Até o vitorinho da Juliette, chamado de esposo. Mike Delta, toma pro norte e aguarde pra girar a base da Monocete. Comandante, pegando pro norte, aguardando. Aí já está na base da Monocete, ótimo. 3-4 milhas oeste do Veste Salvador, serviço radar encerrado. Para informação de voo e alerta, monitora a frequência do Centro Recife, 1288, alterna 1260. A manter o nível 1-0-0, possível? O X está pronto? Autorizado a decolar, vento 1-0-0 graus, 5 nós. Quando possível, ingresse Juliette, ponto 04. Quando possível, Juliette 04, gol 1184. Está autorizado para seguir para a base da 17, observando o tráfego decolar, vamos manter para o norte e seguindo para a Feira de Santana. Seguindo a base 17, reposta na final. Está autorizado, está ingressando mais da 17, vai passar na final, acho que é mais. Então, 3663, ciente, te chamo e pronto para o push. Pode fazer. 16. Decolou os 4 anos, controle 208. Controle 1208, na memória de freio. Na identificação, deixa para nível de voo 050, voa direto TAP. Voo no 648, voa direto em Revitor 366. Revitor 366, agora no 648. Galeão 345. Tornado 0130 com DCT para João Bivol. O vendedor acha que é o uísque da ciência da área restrita de Aratu? Afirmo. O vendedor acha que é o uísque ciente, vai manter o número 10 até João Bivol? Negativo, quando possível ascensão para o nível 045. Autorizo da presente subir para o 045, apenas evite a área de Aratu. O November Ascuris. Sim, então leve a atenção pro 045, iniciando a subida November Ascuris, vai evitar a área conforme notar. O Butantã 3726, passou Salvador 366. É 3726, chama torre 1-895. Obrigado. Butantã 3663 iniciando, Sebastião no portão 1. São 3663, aguarde. Passa para 2500 pés, ajustando 0 no meio, autorizado o RNAV, reporta para São Sérgio, 366. 2500, para trás do Sérgio, 366, agora não tem para 2. Pronto, negócio imediato. Então, 3733, se enche, mantenha a posição mais bela. O 3663 já pode iniciar? Afirmo, tá. Então, 3663 negativo, mantenha a posição e aguarde. Estou com uma aeronave que já finalizou o push no pátio 3, após o táxi da mesma será autorizado. Ah, sim, se após a aeronave saindo na posição 3, inicia o 3666. Pouso para o TAN 3726. Desliga ou no 648? Levando pequeno, desvio à direita, agora no 648, tem vida. Entre no 648, repassa retornando para o Ferrari com 366. Repassar no 648. Passe 174, estação da Vila Feliz. Ativo, no pátio 3. Ah, no pátio 3, então, só estamos aguardando, obrigado. Azul 2762 na escuta? Azul 2762 na escuta do solo? O 2762 está na escuta, proceda. Confirme o estimado para o táxi? Olha, a pergunta caiu bem. Eu vou demorar ainda uns 5 minutinhos aqui, estou com problema técnico. Se você quiser, eu posso liberar aqui a linha, retornar a meio caminho pro T, ultrapassando a linha vermelha, e depois, se você me autorizar, caso eu reinicie o táxi para decolagem, eu tenho condições de girar à direita. Me autoriza? Azul 2762, pode manter a posição, reporta pronto para o táxi. Vou manter a posição, então reportarei. Então 3663, está livre, puxa portão 3, portão 1, chama táxi. Então 3663, inicia, chama táxi, abriu. Solo 52, direito 21, decimal 9, o solo. Direito 121, 9, 3, 7, 2, 6. Solo Salvador, o campo 3, 7, 2, 6, livrou. Só 3, 7, 2, 6, táxi Alfa, reporte antes, táxi Juliette. Alfa, 2, Juliette, 3, 7, 2, 6. Salvador, azul 2762, com 69 a bordo, 3 horas e 20, de autonomia alternando Aracaju, pronto, tá. Banda 230, 90 horas 6, que copiado. Fluente, 2762, autorizado, tá. Salvador, bom dia, boa. 09, da Índia, autorização Rio de Janeiro, Galeão. Bruno 619, está autorizado para o aeroporto do Galeão, rota conforme plano de voo, nível 360, saída da Euleda, Irume, decola da pista 10 após a decolagem, primeira curva à direita. Aciona 5065, controle 120, decimal 8. Autorizado 360 Galeão via rota da Euleda, Irume, após a decolagem direita. 5065, transponde o controle Salvador, 1208. O nome 119, o cotejamento está correto, chama pronto, portão 3. Chama pronto, portão 3. Ground Go 271, morning requesting São Paulo, East India. Go 2171, dial the passenger standby to copy. Standing by 271. 0010, ajuste no 06. Autorizado o procedimento da Renave, reporta passando certo de 366. 360, autorizado o procedimento da Renave, reporta passando certo de 366. Avisa 366, agora 648. 648, chama a torre, frequência 11895. 1895, agora 648. 3, 7, 2, 6. Feito autorizado com o destino 0, vento 1-0-0 grau, 1-0-0. Outro autorizado 9-0, agora 648. Autorização para São Paulo, Congonhas. Filme, chamou cópia? 271, aguardando cópia, só falta a cópia para poder sair. 271, São Paulo, Congonhas, 360 aprovado, apesulou no 0, por base, após o apesulou no 6, aposmo, após direto com fins, direto showmod, após conforme rota do plano. Decola da 1-0, curva direita, Nadael, Leita, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona o transponder 5056, controle 120, decimal 8. Autorizado por 360 Congonhas, na UPZULU 1-0, Pubada, UPZULU 1-6, Pósimo, DCT Confim, DCT Showmod, e transponder 5056, controle 120, decimal 8, nível 360. Decola da Euleda Motiva, com 2171. Nível 3612-0, com 2171, portão 10, chame pronto, pushback, seu nome. Camarada. Táxi 663, táxi 179, 13h50, Galeão. Direita Indy Alpha, ponto espera 10, torre 18, decimal 9, 5, altímetro 10, no 6, bom voo e bom dia, tá 3663. Indy Alpha, 1895, bom domingo, boa semana, obrigado. Aguarde, Oxana 631. Zulu 762, prossiga via parte 3, seguindo as boas da TAM, número 2, Índia Alfa, telefone pronto com ponto de espera, torre 1-8, decimal 95, altímetro 1-0, no meio, bom voo. Gente, vamos seguindo o Airbus pelo 43, via Índia Alfa, o ponto de espera chama 7895, azul 2768. E Azul Alpha Exterior Whisky, prossiga. Azul Alpha Exterior Whisky, posição no reboque do pátio 3, posição meio meu, até a posição 1 no pátio principal. Da 363 autorizado, Lima, pelo 0. Da 363 é Lima, pelo 0. Ingresso no pátio principal. Vem autorizado a descarga do pátio 3, contato direto no pátio principal. Três sete três três, campos agressivos, frequência 1-1, alterna 1-2-3, decimal 8. Eu não confirmei a primeira, poderia confirmar? 1-2-5, decimal 1. Chegou 1, bom dia, 1-2-3-8, 3-7-3-3. Graus 1-0. Portão 2 está livre, chame táxi. 2065, Cobra Guarulhos. O 2065 Guarulhos aprovado, nível 3620, via Pesulo 10, Tabaté, Tango Bravo Eco, após conforme. Recolocar 10, curva direita na subida da El, após Leda e após Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5067, controle 120, decimal 8. Correto, gol 2065, portão 9, chame pronto, pushback, funcionamento. Ground goal 2171, request pushback and startup 10. Here, push and start, comrade taxi, go 2171. Please don't push and start, call it back for taxi, go 2171. 5-0, chama a torre frequência 118, decimal 95. Salvador, bom dia, chamei 2563, passou Terra 2366. Salvador, eu vou 1094, tem sua informação ainda. 094, aciona a identificação, deixa para nível de voo 060, vou direto Terra 2366. Terra 2366, eu pego para o... de voo 060, gol 094. 060, gol 1094. Batemos 12 kW, cadeça para 1.000 pés e reposta de jogo campo. Aqui vai descer para 1.000 pés, 6 milhas, vai passar, tá de novo, campo, gol, piloto. Oscar, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, gol, piloto. Agora é do 09. Então, gol 5 km, agora 1 minuto e meio para rotatória. 6 km, possível para final 27, Patango, Oscar, Golf Uniforme, prossiga. Oscar, Golf Uniforme, qual é o nível que solicita? Oscar Golf Uniforme vai prosseguir visual ou instrumento? Gente, Oscar Golf Uniforme, se para nível de voo 050, direto na proa de Mari, para a chegada Mari.